pai, que agradeço a Deus Todo-Poderoso. Agradeço a minha mãe por estar nas horas mais difíceis da minha vida. Aí, Pedra Mil, dê valor à sua mãe. Você pode ser o que for, você e o bandido, ela nunca te deixará sozinho. Agradeço a meu irmão César e Wagner, ao meu sobrinho Nicolas. Agradeço aos Truta, Cairo, Charles, Nivaldo, Neguinho, aos irmãos Zezinho, Serjão, DJ Anderson, Pimenta, Alex, Altamiro, João, Alemão, DJ André, ao Marquinho do Grupo Graves de Ásia, Cati, Nenê, ao Jefferson Louco do Grajaú, ao Mano Brau, Cadinha, Tuca, Cala, Eli, Theo, Cola na Grade, ao jornalista Bruno Ribeiro, à família Artigo Pesado e seus pais, Rose e Cláudio. Agradeço ao DJ Rafa e os músicos, Ralph, Ariel, Cairo, Gazu, Anjo Duarte, obrigado pela dedicação. Agradeço a Iracy, Marilza, Alessandra, Fabiana, Eva, Dona Isabel, Simone, Valéria Lins, Ivonete, Solange. Agradeço as crianças, Bruna, Thiago, Luciano, Caio, Charlinho, Tainá, Mônica, Gregory, Brian, Whitney. Agradeço aos cantores Djavan, Roberto Ribeiro, Bebeto, Bezerra da Silva, Martim da Vila, Luiz Melodia, Clara Nunes. Obrigado pela inspiração. Depois de tantos erros e falhas, sofredor de muitas batalhas, obrigado ao Deus Todo-Poderoso pela chance de viver de novo. Sem o crime, sem as drogas, viver feliz em meu lar. Mostrar a todos que o homem é capaz de se regenerar. Todo esse esforço é dedicado a você, que os meus olhos não podem mais ver. Meu irmão, meu sangue, escuta aí como é que é. João Batista, esteja em paz onde estiver. Aos manos que sempre me consideraram pelo que sou, simples, firme e forte, aqui estou. Mano Rick, Ale, Guigo, Alex, Roger, Rona, Quebec, Liquinho, Dona Rosa, Creuso, Cristiane, meus amigos, família, Jardim, Paraíso, Sombra, Vida Nova, e aí parceiro, Periferia, São José, Binho, Alex, Sadam, Robinho, Pestana, Denis, Du, Cabelo, Adalto, Edson, Scooby, Betão, Moisés. Um salve e firmeza, rapaziada, lanchonete, bate-papo. Mano César, sem palavra, parceiro, trincou nas correria, lado a lado, sempre. DJ André, Black Manos, é nóis, Miliano, nos toca disco, Trutá, obrigado pela força. Malu, obrigado pela força e pelo incentivo. Dona Bela, valeu pela paciência de suportar nossas neuroses e acreditar em nós. A razão, a inspiração, o amor, o carinho e a atenção, a realização, essa é a cena. Wanda, obrigado pelo apoio e por acreditar nos meus ideais. DJ Anderson, vários bailes, na fé, Trutão, represento os irmãos. Real Parque, aí Dário, lado a lado, primeiro suspeito. Parceria na tristeza e na alegria, tocar os discos de noite e de dia. A solidão da companhia recompensa nossas correrias. Valeu, Dona Maria, você é a inspiração principal, mãe. Obrigado pelo apoio. Simone, valeu a força e o incentivo. Tom, esteja em paz onde estiver. Tiaguinho, olhe por nós, irmão. Todos os manos finados que já se foram, esteja em paz, parceiros. Brasília, periferia, um salve. Riacho Fundo, Ceilândia, Setoró, Expansão, Candangolândia, Samambaia, Gama, Planaltinho. Salve, salve, Dino Black, DJ Rafa, Ariel, Caio, Anjo Duarte, Ralph, Gazu, Band Esquema 6, X, Câmbio Negro e DJ Marola. Firmeza total, fico todos na paz. Agradeço aos grupos Consciência Humana, Racionais MC, ao grupo Rapa, RZO, NV Bill, Rappin' Hood, Taide DJ 1, em memória, Sabotagem, 509E, D menos Crime, Tribunal MC, Potencial 3, Conexão do Morro, DMN, SNJ, GOG Família, Energy Naldinho, Império ZO, aos grupos de Campinas, Sistema Negro, DLN, Execução Sumária, Artigo Pesado, Gíria Condicional, e pros panelinhos e pros invejosos, Maior Jesus o Poderoso. E a rapaziada que tá no crime, nas drogas, daquele jeito, né, parceiro? Você é o resultado do que você pensa, então você não pode ser fraco. Você tem que ser forte, tem que mostrar pra todo mundo, entendeu? Que você não precisa de arma, você não precisa de fazer parte do crime, das drogas, mano, pra você viver. Então, seja mais um, igual a família Condenação Brutal. Seja um homem conduzido pela fé e mostra pra todo mundo que você é você, mano. Você é mais você pode. Firmeza total, é desse jeito.